peale elada ekipi Strike. Moi ei Strike, moi ei Strike. Ees pehtumaks mu hoopil ekipi Strike. Moi ei Strike, moi ei Strike. Salve, salve galera da ekipi Strike. É desse jeito ter que levantar a guarda e respeitar os cara, meu camarada. E não dá nada, pois pra vencer na luta não tá. E no combate é ter que ter humildade, disciplina e força de vontade. Quer um exemplo? Anderson Silva perdeu. É no combate, vontade, humildade e karatê. Um dos maiores graduados no Muay Thai e no UFC. Foi poucos que chegaram aonde chegou, mas bobeou e foi nocauteado. Ha, aqui terror é como eu digo, jamais diz. Acredite no acreditado, que ele treina mais do que você. Ele é mais feroz, ele é mais sagaz. Ele nem é aquele cara que nasceu com dom. Só mais um cara esforçado, dedicando. Que não falta um treino, que não nega pra treinar. Um funcional abdominal. O 15-15 também é legal, também é legal. Legal, legal. Muay Strike, Muay Strike. Respeito o máximo pela equipe Strike. Muay Strike, Muay Strike. Salve, salve galera da equipe Strike. Muay Strike, Muay Strike. Respeito o máximo pela equipe Strike. Muay Strike, Muay Strike. Salve, salve galera da equipe Strike. Para entrar na equipe Strike tem que ser miseravão. Para levar um jab direto de pito a chip. Para aguentar o rojão, senão você vai cair no chão. Ser gritão, melhor apanhar de quem te ensinou. Melhor apanhar de quem sempre te respeitou. Do que levar um sacode de quem sempre te criticou. Pelo meu rap, pelo meu jeito de ser. Mas vou lutando, me espelhando, me inspirando no Sagat Street Fight. E vou chegando em algum lugar. Poder azul, claro, é o que há. Espero, oro, peço força pra continuar nessa guerrilha. Pois guerreiro que é guerreiro tem que morrer em pé. Assim que é, assim que tem que ser. Isso aqui não é um balé para desmerecer. GM Rap, guerreiro de magia rap. É o que sou também, mais um nas palavras do Senhor. E vou buscando a fé, a união por aqui também. Se constrói uma família. Salve, salve meu mestre Joab Silva. E meu professor Luizinho, que é também mestre das artes da capoeira. Que veio diretamente de Lusiânia para São Sebastião, Brasília, Brasília. Muay Strike, Muay Strike. Respeito o máximo pela equipe Strike. Muay Strike, Muay Strike. Salve, salve galera da equipe Strike. Muay Strike, Muay Strike. Respeito o máximo pela equipe Strike. Muay Strike, Muay Strike. Salve, salve galera da equipe Strike. Satisfação total, máximo respeito. Todos envolvidos, família, equipe Strike. Muay Thai, São Sebastião, Brasília. Salve, salve vários manos e minas que treinam comigo. Competidores, amadores ou profissionais. É só o tempo inteiro pra subir no ringue, pra demonstrar e aprimorar seus conhecimentos. Dedicando e buscando também na vida ser só mais um vencedor. Mantendo uma vida sadia, tirando o estresse do dia a dia. Isso tem melhorado na minha vida.